Crazy. Abraço, meu nosso grande parceiro Gato Pedro da Pedreira. Abre aqui comigo, bora Gato Pedro. Fresca não. Forte, forte, ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Está pensando em mim, minhas noites. Fala, meu irmãozinho César. A Thaís também tá aqui comigo, bora. Na mão. Já já o bicho pé. Baile do Patrese é bagulho doido. O top DJ do Pará. O gigante crocodilo. Olha quem tá na área. Meu parceiro Jorge Anderson, apresentador dos Donos da Bola, aqui com a gente. Aquele abraço a você, Jorge Anderson. aqui do Patrese Marlon Beach. E a gente vai começando, passando o som assim, ó. Na moral, bora tonelada, bora pra cima, meu irmão. É contigo. DJs Marlon B. Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você. Amanhã, bora! Tonelada. Você nasceu pra mim, meu assim coelho. E toma na batida, na batida, na batida, vai! O gigante. O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. E aí? Está aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Chama um abraço, Metro Gross Kibe. Muito show, fala, Brino. O Gerson também, parceiro Nigo. O cara do Marajó. Parceiro Miguelzinho do Barreiro. Aí, tonelada, tá melhorando. Passando o som do animal. Daí é tarde, eu começo a pensar. E a Penélope Charmosa. Já no telão, nenê, contigo. Aí, pai. Meu parceiro empresário Olhão, tá na área. Empresário Olhão do Comércio. E Deise Miranda, da boutique Penélope Charmosa. E aí, Olhão? A gente se amou. Olha o China, China. Meu parceiro China é considerado também aqui no animal. Fala, China. Fala, meu irmãozinho Pígolo. E a minha patroa Debinha também tá aqui com a gente, ó. Eu sou meu mãe, retaguarda, bora Pígolo pra cima. Pinate, bem bacana. É Penélope Top Charmosa de um lado e no telão do outro do Mauro Som, meu pai. Aqui lá! Toma, toma, toma na batida! Duas slogans. Segura. Tá fechado com certo. Com o baile e com o Mauro. Bora, olhão! Como vai? Não vai! Não vai! Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volta. Fabrício! Sou louco por você. Para clube, quem mandou foi ele! Um abraço também ao Paulo e a Carla, tá no setor deles hoje. É o casal animal. E aí, Paulo, aí, Carla? Olha o Paulo e a Carla, meu irmão. Te liga no bagulho. Oi, louco! Anda, Mix Melody. Antes da pedreira. O Dedeco também. E o Playboy. Tudo aqui, ó. Pai, prática não. Os mal falados também aqui comigo. Olha o meu parceiro Jay Alexandre. Do primo sonho, Alexandre. Pra Xande. E aí? Vem na batida, na batida, na batida. Minha fantasminha também por aqui, ó. E a gente vai passando o som ainda, pai. Vamos lá! Aí, Alan, GDS, minha GDS também! Tudo aqui, ó! Fala, Miau! E o quê? Quem sabe um dia... Para Bruno da CB! Uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma o Manzoca da Pedreira! Aqui também! Olha, Jaque Almeida por ali também. Beijo pra você, mulher! Olha o Valdinha também dos Caxambas! Cadê teu filho, Leonan? Que represente a força dessa paixão. E agora? Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de ilusão. E aí, meu amor, tá aí? Tu não tá lá, desgraçado. Tá mudando, é? E o quê? E não deixe eu fugir. Ele é o Moura pra cima, moleque. Olha o Neide da Ancoré. Tá no setor dela também. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Tito Pirata. E aí, Tonelado, bora, filho? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Esse Felipe é muito atento. Fala, Helgi! parceiro Helk Light, bem parceiro japonês. O prefeito do Barreiro, obrigado, viu, garoto? Bora, Deck! É o Deck da XP! Parceiro Deco também. Bora, Deco. Pedir música pro Fantástico, tu já pode. Eu não quero nada. Esse bagulho assim mesmo, vai! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. E o quê? E o quê? Oh, oh, oh. Tudo que a gente viveu. Olha quem tá na área também! O fortíssimo Arthur Diniz! Olha que patrocina o Patrese, meu irmão, olha aí, ó. Olha a cara dele. Olha o sorriso. J Esporte, meu irmão! Bota no telão também, neném! Arthur Diniz, o homem do grupo Las Vegas, tá comigo! Quando eu crescer, quero ser igual a ele, pai! Pra cima! Lindo de corpo! Quero ser igual a ele, lindo de corpo! Para com teu ciúme! Irmã também! Tamo junto! Meu parceiro Lurian, esse cara é gente boa! Amigo particular do Batres, ele e o Mauro, gordinho sexy aí, homem do Jubis Lanches, quebrou o Jubis? A doida! Patroa, não deixa quebrar, não! Vai! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor! Bora, Fabricinho! Zero zero sete. E o que? A volta do animal aqui no ponto. Quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço. Para, nego. Coração foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do amor. E toma essa deitada, deitada, deitada, deitada. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Meu parceiro Diego GDS também, aqui. Meu parceiro Rodrigo, da RB Lanche também. Já, Felipe, tu gostou agora? Outro quer no telão. Que me apaixono por alguém. E o quê? Se me perguntar, não sei de onde vem. Dá-lhe. Sei que meu coração não quer parar. Olha o Muralha por aqui também. E sei que quer buscar. Bora, Miguel! XP, já. Como Cinderela, eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindo. É o taque da XP! Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor, nada mais. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Fala, Bruninho! Para que quinta-feira começa tudo de novo. Quinta-feira tem Caribe Show. Crocodilo e Hungria. O Jefferson do Táxi aqui presente com a gente também. Bora começar. Bora que tá na hora. E tá na hora, tá na hora do vai doidar, tá na hora que o bagulho vai doidar, tá na hora que o bagulho vai doidar. Cadê o Vilda aí, tá? corda, sai do celular. Pra cima, pra cima, pra cima, vai. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu... Conta comigo, pai. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Vamos lá. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é... Mais pau agora! Não bate não, não bate não! Bora pra cima, meu irmão! E o papelzinho detonando, detonando! Joga, joga! Começar! Tá no setor deles, então bora! É Mauro! Pode avisar todo mundo que eu tô no ar. Gordinho! Quem é Mauro? Vai pro Mauro! Quem é Mauro? E vem pro Croco também! Quem é Mauro? É me jurar! Vai pro Mauro! Quem é Mauro? É o Gordinho mais sexy! Aqui, ó! Ela quer dar pra você. Cadê o Maílson? Cadê o Maílson? Ela quer dar pra você. É Maílson, o homem do carreirão Genário, meu irmão. Ele é o sapatão do lado. Ela quer dar pra você. Bora, Maílson. Bora, vambora. Família Robson, vem, vem. Ela quer dar pra você. Tá com o Lobo, hein? Ela quer dar pra você. É da XP. Ela quer o seu você. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Um, dois, três. Vira esse bagulho. Bora. Não bate não, não bate não, não bate não, não bate não, não bate não, vai! Tá mil grau, tá mil grau. E tá mil grau! Bora, Marlon! As piques tem doida, as piques tem doida, doida, as piques tem doida. Olha o drone do Barreiro, esse cara no arré do pé, meu irmão! As piques tem doida, as piques tem doida, quando tô no crocodilo. As piques tem doida, quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Uma dose, uma dose! É Belém do Pará. 40 graus, e o crocodilo tá mil graus, tá bagulho doido, doido, doido. E em nome de R.A. Boutique, R.A. Boutique, a galera que veste o Patrese, é o baile mais famoso do estado do Pará, junto com o Marlon Beat, detonando tudo, toma, toma, toma, toma, toma. Xerox comigo? Não acerta esse nome desse engraçado, eu. É chope! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Turine. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma do batidão, toma do batidão. E a galera vem no clima aí, o Patrese detonando, o Marlon Beat arrepiando. Bora, bora, bora, não pá! Ei, Patrese! E aí? Pode soltar a batida. E o bagulho? O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Tá pronto pra dar uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma tua pisa, toma tua pisa. Toma, gira. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem essa perua é. E o quê? Mas peraí, mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua. Agora. Mas peraí, Patrese. E o nome é? Parceiro Dieguinho também tá aqui comigo, ó. O comandante da casa da CV. Eu conheci ela no troco, mas ela faz o nosso. Mulherada, vai sentando, vai sentando. Senta, senta, senta, senta. Empina a budinha, vai. Senta, senta, senta, senta. Vai sentando. Eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro. E o quê? Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é um verdadeiro puteiro. Agora! Vamos lá pro Crocô, que tá tudo bom. Olha o cabelinho. Fica de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Pra cima! Vou com o DJ Patrese. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora, Marlon Beat, vai, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando. Ó, gosto dessa música aí. Mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas batiza. Seu bebê, tu já sabe. Agora vejo o sol. E o bagulho? Já virou há muito tempo. Meu parceiro Orelha. Orelha pirata também. Que pudesse mudar. Que vire. O Rian, patrocinado pela Duke Gold também. Porque não resta. Fechado, meu irmão. Chiquinho do meu amor. Agora vejo o sol. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo. Meu parceiro Ian da CB. Ian. Agora vai sofrer. Serginho Cambista também, moradinho. Me rouba logo. E aí, garoto? Poderosa, super bis, diviseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Solta o bagulho doido, vai! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, com fujo. Começa a deitada! Hoje eu vou dar-lhe a deitada, deitada, deitada. Pra mandar pra minha ex, foi na onda da amiguinha. E tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Agora ela tá sentando, tá sentando. Tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, vai. Cai, cai, cai de boca no canal. Cai de boca, fora. Tá criado então, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Visualizou, o troco nós partiu. Peguei a amiga dela e quase que ela me viu. Meu parceiro Japa do Ponte também. Vai doidar, a música tá boa, até o gordo vai cantar. Tá tudo bom, tá tudo legal. O patrese na pressão e o bagulho vai doidar, vai doidar. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. O Edinho também! Fala, Renato! Do Espeto também! Do Garrote! A Andrea! A culpa não aqui, foi ó. Minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Patrese! Doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Desce daí, seu corno, desce daí! Olha a sacanagem, pai! Desce daí, seu corno, desce daí! E o quê? Desce daí, desgraçado! Agora! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Agora! Isso complica. Bruno da CBB! Ela gosta dessa. Ele é amor, ele é amor! Se desgraçado era Palmeiras, depois virou corintiano. Sei por quê. Agora vai! Vai sentando outra vez, é sentando outra vez. Você tem me viu, mas vai descer na terra, vai descer na terra, vai descer na até o chão, vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. É pra descer, pra descer, pra descer. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Agora eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje rock doido e vai rolar o tel, vai! Aponta pra chapada que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra chapada. E aí, motor Abraão? Comigo, meu irmão! Chico doido, não leva nada hoje, meu irmão. Olha o burra pra cima. Sopa da ressaca, papai. Dois irmãos, o replay 1 e 2. Acho que eu vou lá tomar essa sopa hoje, viu? Prepara, replay. Hoje eu vou. Sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu... Meu parceiro Alexandre das Passagens também. Aqui comigo. Grande abraço a você, Alexandre. Como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de ter. Então diz! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pé. Bora, Riquinho! Amor, não vi. Parceiro Riquinho do Barreiro também tá aqui comigo, ó. Refresca não, garoto! Passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Solta o bar! Estamos na área, ponto! É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. E joga a mão, joga a mão, joga a mão, João! A todo nosso mal falado. Passaram que estiveram conosco ontem lá no Paraclube, já invadindo o Breguió. Seu meu brother Ninauro também. E toda a sua culpa, garotão! Inventei uma nova moda, é o bumbum que treme, treme. Inventei uma nova moda, é o bumbum que treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Sabe o que ela quer? Ela quer deitada, ela quer. Ela quer pressão e a gente vai detonando só as melhores. Pra você curtir e dançar. É aqui, aqui, aqui no Animal. Juro nas carnes. Juro nas carnes. Jura. Sempre fechado com o baile do Patrese. Do meu parceiro empresário Netinho. E o gerente Fabrício. É Juro nas carnes, meu irmão. Minha PJ Esporte também. Do meu parceiro fortíssimo Arthur Diniz. O homem do grupo Las Vegas. É TJ Esportes. E a Taquerina Boutique também. A nova patrocinadora do Patrese aqui do Bag. A empresária Mai Cardoso e a Dani Melo. É a Taquerina na parada. Saca Praia. E em nome de Saca Praia, empresário Eric também. É Saca Praia na parada. Fael Celulares. Tudo em celular, papai, falar com o Fael. Fael Celulares. Fael Celulares. Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade é Gilson Lanches. Te segura, te segura. Penélope Charmosa. Bora, Olhão, meu parceiro empresário, Olhão. É Penélope Charmosa, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É agora. Vira esse bagulho. Um, dois, três. Lembra dessa, vai. Joey Benassi, o garoto das produções. Também, parceira Debinha, anunciou que eles dão valor. Vai chorar, Jaque. Ela canta e tudo, vai. É o baile do Patrese. Vamos usar pra mim, Pígolo. Pedi teu número. Vou falar contigo. Vai pintar bike agora. Dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual. E aí, Louro Pintor? E a primeira dama? Verdadeiro, agora vamos pra galera. Aí, volteando os caixa-baixas. Que tá tudo bom. Olha o cabelinho. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim: então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta. Senta, filha, vai. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora abrindo o Brasil! Bora, Felipe Lopes! Bora, Pudim! Bora, Juan! Olha o Tésio! Da Casa da Cerveja! Aqui, ó! Agora! Show, show! Olha a Raquel! Te liga no bagulho. Ei, Raquel. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no... Equipe Teal também. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco. Bora, burra. E te taco, taco. Tá bebendo aí, né? Deixão, deixão. Tito Miral. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te mete o mesmo, mete o mesmo. Barraco balançando e as piranhas sempre. E o quê? O top DJ do Pará. E o Marlon Bitty arrepiando. Minha GDS também, fantasminhas. Tá todo mundo na área. Hoje no baile da Penha. Bora, Bilisca! Acende tudo, meu irmão! Essas meninas dançar. Isso, pai, deixa assim. Já estão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Fica de marola. Senta pro patrese do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E o quê? Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Fala, Vitinho. Parceiro Vitinho também do Marreiro. E o seu filho Caio também. Fala, ídolo. Os moves do Marreiro. Aprenda, minha sua irmã. A Silvana. Mas vamos, molecadora, tá aqui, ó! Deixo você louca de vontade pra transar comigo, tio. E aí, Larissa Dandes, só... beijão pra você também, mulher! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro, e o quê? Você e o quê? Vai vir dentro do carro. Tá bonito! Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Lindo de bonito, Rinaldo! Senta, senta, é Rinaldo! Valer a pena, senta, senta, senta. Hoje uma falada! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Vai pra lá. Isso complica. E o quê? Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papo. Olha pro Dizinho, já junta com o Mauro aí não, diga, sabe, tá traindo a firma. É desculpa da... Qual foi? Da bagulho pra... doido. Vai sentar pra mim, vai sentar, vai sentando outra vez. Vem sentando. E aí, drone do Barreiro? Puta que pariu, matei a vontade da minha ex. Puta que pariu, mais uma vez com minha ex. Vai. Bora, magrão, bora, magrão. Refresca, não. Vem sentando outra vez. Que... Quando fala magrão, tem que falar do Serginho, porra. Ex. É Serginho. Pariu, matei a vontade. Vamos, dois. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viela. Várias mamadu no beco. Motora malucão na ré do pé do gigante. Papapara, checadela. Vai, vai, perereca. Vem, perereca, vai, vai, perereca. O Diogo Pipas, é? E a Mandinha também no telão do Mauro. Tô mal falando de pinar uma pipa, cara. Toca essa no baile aí. Vem pra cá serrar, viu? Zarra. Pegar o carretel. De quatro, joga. Não pode de linha chilena, não. É linha 24. Você vem coisa. Bagulho doido. Vai! Você vem coisa. Fala, meu irmãozinho. Parceiro orelha. Orelha pirata do animal. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Então bora! Minha cheiro que se na área! Fala, Jean! Aqui! Vai tomar no olho do seu cu? Segundamente, bora tocar e logo. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada, quer dar pra mim? Alexandre! Da minha amiga! Agora! Oi, safado! E de Alexandre do Primo! Considerada! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aí, esse homem, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, de copão na... De copo, de copo, de copo, de copo, de copo, de copo. Deixa na batida! De copo, deixa na batida! De copo, de Patrese. Baile do Patrese. É bagulho doido. Agora! Lá vem! Lá vem! Vem machucando! Se liga, japonês! Quem tu gosta assim nas marcantes, bora! Vem Meu parceiro Jefferson do táxi, aqui presente no gigante. Aí Jefferson, tamo junto e misturado. Aqui ó, como é que é? É música de motel. E vem dançando, vem. Alan V, só nos A, homem dos condadinhos. Splash Panda. Toma, toma, agora. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menino. Bora brincar numa boa, gente. Alô, segurança, não chega aqui, tá começando a festa, porra. Alô, segurança, não chega aqui, rapidinho. Cadê a segurança da festa? Não tem segurança aqui, não. A meu lado, junto com os empolgados, com outro no sal. Tá bom, mano, deixa o cara já, vocês já espancaram. Tá bom já, calma, calma, calma. Alô, segurança da festa. Me dói a consciência. Já foi? A consequência de não ter lá comigo. Mas e agora? Por favor, não se lamente. Bora que só tá começando, gente. Vamos brincar na paz, na boa. Mano, vamos lá. Você se machucou. Porque simplesmente. E aí? Som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer, tomando decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar, Wesley faz você dançar, Navi vai decolar. E detona, detona, detona. Cadê a segurança da festa? Não tem, não? Mauro, tu que conhece aqui, não tem segurança aqui, não? Foram tantas emoções, aquele... Ah, é bagulho doido, né? E agora? Esqueço meu instante, baby. Ah, atenção polícia, né? E relembrar... E agora? As nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor. E a minha panelinha, Janaia! Panelinha! Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. O empresário Tapa tá sério comigo também. Toma na batida. Um, dois, Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o quê? O meu coração... Vai chorar aí, vai. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. O que, Michel? Foi isso, é? O Gledis também. O sentimento. Os dois. Do eu e o Dedeco. Tudo doido mesmo, igual eu. Tá sempre. Não liga que é muito uísque, papai. Se você me perder. O quê? O quê? Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Vamos lá! Doido, burra. Alguém que vai me amar. Tire o pressão e o gordo já por aqui, ó. Vai detonar já já. Que perdeu um grande amor. Tonelada, põe um pouco de grave aí, né, pai? Vamos lá. E dance na batida. Ontem eu vi você em sonho. Sonho, ontem eu te beijei. No sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. E aí, Danilo, marca! Mas nunca te ouvi. Aqui, poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar. Gigante crocodilo.